mil pés, ajusta no 012. 3000 com 1012, 2230. Ah, 3283, desça para 4 mil pés, ajusta no 012. 4 mil no 012, tá, 3283. Oceano 6254, decolou os 45, controle 119, decimal 8. 198, boa. Boa, boa tarde, 6254, transferindo. Oceano 6254, contato radar, saída da EL, submanter nível de voo 360. 360, nada EL, 6254. Está estabilizado, ele é. Tá, 3144, complete a final, chame torre 11895. 1895, combatia. O passarei 2230, vai precisar fazer um pequeno desvio aqui, esquerda, 5 milhas. Passarei 2230, sim. Papá, Juliette, Serra Novembro. Aciona identificação, Buena Pro de Mari para chegada da Mari, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050, Buena Pro de Mari, identifico toda a senha da informação mais. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, autorizada a final IS, após estabilizar. 2000 vai reportar estabilizado 2230. Vento de 100 graus com 169. Livre pouso na 10, 3144. Oceano 6213 na 02, pushback acionamento. Autorizado, 6213, chantagem. Chamará. Ô, Juliette, Quebec, Kilo, chama em torre. 1895. E Salvador, o Papacanto, Juliette, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga sinal da 197, reporte terceira milha. Tem condições de incrementar a velocidade a fim de evitar espera? Ah, sim, mantido. Por gentileza, prossegue sinal da 197. Lima, Papa Mike, sim. Lima, Papa Mike. Lima, quilos, voo sempre. Mantenha o 080. 3144 no solo 50, livre à direita no 219. 219, 3144. Lima, Papa Mike, visual com energia. Lima, Papa Mike, frequência livre para coordenação. Presente livre, Lima, Papa Mike. Oceano E 6254, chame Centro Recife, frequência 13325. 3325, Oceano E 6254. Localizador, Passarei 2230. Passarei 2230, chame Torre, 1895. Soltamos 5 para chamar. SAM 3283, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada a final ISS, posso estabilizar. 2000 pés, autorizada a ISS, para chamar estabilizado, SAM 3283. Estabilizado em ILS da 1-0. Passarei 2230, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. O altímetro marca 1012, reporte quando no marcador externo baixar de travado. Esse é o farão. Vai manter a posição de seu táxi da Juliette após o táxi da aeronave da Avianca, ingressa Juliette 04 ao portão. Aeronave da Avianca, Juliette 04, no TAM 3144. Estacionamento 213 para o táxi, 134 a bordo, 3:40, alterna Guarulhos. Funcionário 6213, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1012, um bom voo. Obrigado. Passarei 2230, contato visual, tem livre pouso na 10, vento é de 100 graus com 1,5 knots. Ok, tem livre pouso, passarei 2230. O 53, autorizado backtrack, reporte livre na 7. Solicitarei. Quantas pessoas? Quebec Kilo? Quantas pessoas? 100. Quebec Kilo aquilo já foi solicitado junto a essa aeroguém? Voo no 600, aciona a indicação, autorizada chega da mar e desça para nível de voo 050, da presente voo ITAP. Pronto, ITAP descendo 050. Bravo, que o Luiz, que foi na prova da rotatória, reporte visual para o campo. Papá, Zulu, Juliette, Sierra, prossiga. Atendo no 1500 pés. Papapá, Zulu, Juliette, Terra, acione código 0124, mantenha as condições visuais via corredores, reporte Paris. Estabilizar, TAM 3283. TAM 3283, chame torre 1 no 895. 885. Juliette, Serra Novembro, desça para 2000 pés, autorizado a final IS, é porta estabilizada. Desça para 2000, autorizado o final do ILS, é porta estabilizada. Solo 55, livre direito no 219. Direito 219. Torre, 6213, ao chamé, ponto para pronta. Mantém o ponto de ferreguarda de 6213. Mantém. Solo Salvador, o 2230, agora para dentro do livrão. Passarela 2230, táxi em frente, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador, posição prevista 05. Táxi em frente, posição 05, 2230. Ávila. 5.5 milhas nordeste da posição coral, chame Ilhéus na frequência 120.1. Salvador, pastor 32, ideal. Pastor 32, desça para nível de voo 050. 050, pastor. Voo no 924, autorizado direto e TAP. TAP, 6213 condicionado, após a passagem do aeroporto da TAM, ele mantém pista 10. Ok, após a passagem do tráfego nacional, ele mantém. Desça para 2000 pés, no 011, repórter estabilizado na LS. Para 2000, 1011. No solo ao 59, livre à direita no 219. 219, tá 3283. Solo Salvador, tá 3283, livrando o próximo trote na sua. Tá 3283, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, tá 3283. Papá, controle Salvador. Tu está mantendo 2500, confirma. Aracaju a 2000 pés ou 2500? Chame no limite da terminal, caso não consiga contato, irá chamar Aracaju em 120.3. Ativo, chame, e mais 20 milhas à frente, chame o controle Salvador. Zulu, Juliette Serra, verifique o seu modo diário, não receba altimetria da aeronave. ou no 924, controle? 924, desça para 2000 pés, o ajuste 1 no 1, autorizado ele é. Vai seguir o tráfego da companhia 12 horas, aeronave 10 milhas, com 280 de grau. A velocidade fica a critério com 924. 924, desce a 2000 com 1011. 924. Estabilizado no final do ILS, da 10, Juliette Serra Novembro. Juliette Serra Novembro, complete a aproximação, torre em 1895. Torre 11895. Controle Salvador, Xener 6213. 6213, submantenha 360 da EL. Ok, pode voar na Prodileira, 6213? Após 2000 pés, autorizado. Após 2000, Leida, grato. Vai continuar a aproximação aguardando autorização para pouso. O altímetro marca agora 1012 e o vento é de 1,10 graus com 15 nós. 1012 no altímetro. 30. Decolando 1,10 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direta da Caju. O controle em 1,19, decimal 8 e aciona 5443 no transponder. 20230, decolando da 1-0, curva em cima, Puca, Jambo, Aracaju, 198, controle, 5443, transponde, gol 1-8-0-6. Gol 1-8-0-6, correto, portal 62 e chama pronto para o pushback sanamento. Vai chamar, 1-8-0-6. Cada. Paulo, Mike Serra, Golf, boa tarde, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. 3.000 pés. 3.000 pés. Gol 9754, boa tarde, número 3 para cópia, prepara a saída Puca, transição de para aguardando. Puca de para aguardando cópia. Gol 49. Com trem baixa travado de checado, tem livre pouso na 10, o Juliette Serra Nova. O ajuste em Salvador, 1011, 1019. Será coordenado junto à torre, o máximo no meio. Bravo Quiluís, está próximo à rotatória, visual parado. E a chamar a torre Bravo Quiluís, em 1895, para ingresso no circuito. 1895, Bravo Quiluís, Bravo. Zulu Juliette Serra, controle Salvador. Escuta, vamos seguir, ingressando interlado. Tu está empatado, ou seja, tu está com o mesmo estimado de uma aeronave a 1.000 pés no corredor Interlagos, no sentido oposto. Vai chamar agora a torre em 1895 para maior informações. Mantenha 1.500 pés. Normalmente, com 1.500, vai transferir torre 1895, que é, para informação. Oi, boa tarde, do Papá Papá, Juliette Serra. Juliette Serra, muito boa tarde, prossiga na rotatória, mantenha seu no 1.500 pés, previsto, espero, ok? Gente, o Juliette Serra. Bravo, que Luiz, que não escuta? Sendo, prossiga. Prossegue final da 7, reporte terceira milha. Prossegue final da 7, reporte da 3 milha, tirado 3. Juliette Serra, November, no solo 04, livre à direita no 219. Livre à primeira direita no 219. Sabe, aliás, gol 1600. Número 600, torre 1895, compôs. 1895. Salô, Salvador, muito boa tarde, papapapá, Juliette Serra Novembro. Juliette Serra Novembro, boa tarde, prossiga. Livrou, tá na alta. Gente, confirma o pátio de destino? Tá Nós vamos precisar perguntar até quarta-feira qual faixa a gente poderia usar. Pátio 4 ou 5, próxima pista auxiliar. Tá certo, vamos prosseguir no pátio. O Juliette Serra Nova me confirmando o pátio? Pode ser o 5. Sente então, táxi via Alfa. Ingressa na Taxiway Juliette, contorna o pátio principal e reporta novamente na Taxiway Lima. Conhece o aeróbico? Negativo. Sente, então próxima à direita, Taxiway Alpha. Após Taxiway Alpha, vai ingressar na Juliette para ingressar no grande pátio. Vai contornar o mesmo até o final e vai reportar na Taxiway Lima, que dá passagem para a pista auxiliar, ok? Reporta na interceptando, Sierra. O Bravo que Luiz que prossegue terceira milha, reporte quando na terceira milha iniciando, espero, ok? O Bravo já está praticamente 3 milhas, está indo na final da Alonso 7, Bravo. Gente, inicio espero com curva pela esquerda, reporte interceptando a final da Alonso 7. Faça um 360 curto, ok? Julio Juliette Serra, para informação, temos o Bravo que Luiz que é 3 milhas da cabeceira no site, que segue com o número 1 para pouso, ok? Gente, aguardando a liberação. Mantendo o 1500, virando 360 na rotatória. Voo no 600, tem livre pouso na 10, vento é de 100 graus com o no 49, segue trem. Para informação, eu tenho um tráfego de pequeno porte no final da 197, não interfere com seu pouso, mesmo quando ser afastado a 3 milhas. 7, está com o trem mais travado. Controle 199, decimal 8, e aciona 5423 no transponder. Informa a fumaça no meio que irá manter a entrada da rotatória no corredor Interlagos. Serra Golf correto, poderia confirmar novamente o pátio? Sente na bata, para acionamento, táxi decolagem, chame a torre em 118 decimal 95, confirmando com a mesma o POB, o ajuste 1011, agora um bom voo. Complete a aproximação, torre 1895. 295, 924. Pastor 32, grato pela ponte. Combinado. Posição número 1. Voo no 924, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. É o número 2 para pouso no aeródromo de Salvador. Reporte no marcador externo, baixado travado. Reportar externo, voo no 924. O Bravo que Luiz, o vento é de 100 graus com 149, altímetro marca 1011, tem livre pouso na 197. Pouso na 7, Bravo que Luiz. Zulu de Letia. Zulu de Letia, prossiga. Está autorizado para a da 197? Negativo, tenho mais um tráfego da Gol prosseguindo para pouso, o senhor vai ser o número 2 no aeródromo. Continue a aproximação, reporte na terceira milha da 197. Reporta lá. Forma prevista, espero, ok? Gol no 600, no solo ao 09, livre à direita no 219. 219. Salvador, bom dia, o TAM, boa tarde, TAM 3193, com informação, novembro, por gentileza, autorização para o Galeão. 4, o vento é de 100 graus com o 949, tem livre pouso na 10. 924, livre pouso no 10. Juliette, o Zulu Juliette Sierra se espera com Cuba pela esquerda, reporte interceptando a final da 0. Gol no 754, pronto, cópia. Vou para a cópia, 754. Autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo, Zipar, onde intercepta o Perzulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-4-4-2 no transponder. Autorizado Campina Grande, 390, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Zipar, intercepta o Perzulo 1-0. 1-9-8-4-4-2-9-7-4. Tá bom para o push back treinamento, 1754. Sim, de bono 754, o ajuste agora é 1011, reporta pronto. 1011, tá. vou para o estacionamento, não tem espaço. Bom, no 754, entendido, pronto para o estacionamento, tem livre o estacionamento e a porta táxi. Autorizado para o estacionamento, 754. Juliette Serra November na escuta do solo. Gente, mantenha a posição neste momento, chame a torre 198 decimal 95. .600 vai atentar apenas a aeronave da companhia iniciando o push no 05, a mesma vai adentrar ao pátio 3, após a mesma ingressar, pode prosseguir para o 08, ok? Gente, observando a aeronave da companhia, após autorizar até o 08, no 600. Então 32, 16, pronto, copy. Edson vai descer e manter o 060 devido a tráfego, mantendo 50. 060, 697. Vai taxiar pro pátio 4, ok? Gente, o solo de Leiter. Olha, daí eu desaguardando. Então 32 nomeia autorizado Fortaleza, nível 370. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Cogibo, Froti. Após Froti intercepta Pesulu 19, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19 decimal 8 e aciona 5460 no transponder. Que após o pouso do Zulu Juliette Serra Nacional da 17, o senhor vai ingressar via pista e prosseguir até o pátio 4, ok? 198 a saída. Tá 3296 correto, confirma o portão? 01. Sente no 01, chama pronto pro SPEC, funcionamento. Vinho 40. Solo, voo, Bono 924, boa tarde, táxi via Alfa, reportante, seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, reparei a minha Então 3193, pronto cópia? Pronto cópia, 3193. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 8 e aciona 5444 no transponder. Tantris 193, autorizado Galeão, no nível 380, decola da pista 10 com a primeira curva à direita, cumprindo o perfil da saída Dael, Leda e após Bridge. Divide via Zulu 10. Controle 119 decimal 8 e transponder 5444. Então 3193 correto, portão 11, chama pronto para o SPEC funcionamento. Pode chamar, obrigado. Salvador. Bom dia, passarelo 2230, informação November. O trip 5447, número 3 para a cópia, prepara a saída Momo aguardando. Passarelo 2230, ao quarto para a cópia, prepara a saída Árvore aguardando Vitória da Conquista, nível 180. Gente, obrigado. Desça para 2000 pés, o ajuste no 011, reposta estabilizado. 2000 no 011, repousará, o seu desejo. E a 315 da Alchané está com o controle Salvador. Mal 95 e aciona o padrão 0161. O meu Mike Papá, controle Salvador. Papá Romeu, Romeu, Mike Papá. 4. Transfere agora a torre para acionamento táxi decolagem, um ajuste 1011, um bom voo. Do transmite às cegas, chame o controle Aracaju em 120, decimal 3. Até a próxima. Tarde 6315, desce ao 050 na proa de toque. As ingressos na chegada mão. 050 na proa de toque, Costa Energia 3, está falando para o táxi 1754 com 137 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40, transporta 54, táxi em frente, via parte principal, Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste 1011, confirmando POB 137. 137, em frente, e quando pronto, 118.95, 174. Copiado, bom voo. Gol no 924, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa Juliette, portão 10. Juliette, para 10, após a aeronave da companhia. Azul 4089, pronto, copy. Autorizado Vitória, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8, e aciona 5431 no transponder. Direita, Del, Leda, Hildes, 198 é o controle, 431 é o transponder, espero que é por isso. Azul 4089 correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento. Já está pronto para o estacionamento. O 4089, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta táxi. A aeronave da Gol vai parquear no 10, ok? Gente, após a passagem aguarde. Oi, Salvador, pastor 32, na final do ILS, 10. Pastor 32, muito boa tarde, continua a aproximação, é o número 2 para pouso. Gente, pastor 32. Confirmando, mantenho 1.500, máximo ali. Afirmativo, 1.500 pés e aguardo para ser transferido para a torre, para o cruzamento. O máximo ali. Perfil da saída Momo. Após Momo, voa posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. E após Cogbo, voa direto Barreiras. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5454 no transponder. Autorizado Barreiras no nível 200. Subida é a Momo pela cabeceira 10. Decola após a decolagem curva esquerda. Na proa de Cogbo e após autorizado Barreiras. Transponder 5454 e controle de saída em 119.8, ou 35447. Só confirmando após a decolagem, curva esquerda no perfil da Momo, após Momo Cogbo e após Cogbo direto Barreto. Mesmo no perfil da Momo, após a decolagem curva esquerda, no perfil da Momo, Cogbo, após Cogbo Barreira, 35447. 35447 correto, pátio 3, chama pronto para o inspecionamento. Para pronto para o inspecionamento, 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 e 1 no 1, reposta estabilizada. 2 mil, no 0 no 1, reportarei estabilizado, minha 3 no 6. Gol no 697, no solo, 1 no 9, no 2 no 9. 2 no 9. Só um instante para iniciar no 62, a aeronave da Azul já no push no 09, vai estar de sair retaguarda, não me escuta aguardando. Paulo, gol 697, ligado. Gol no 697, táxi via Alfa, reportante, o táxi foi Juliette para ingresso. Alfa, então Juliette. Controle 119.8. 119.8. Chame torre em 1895 para cruzamento. 295, correu. Pronto. Passarelo 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, e após Arbor voa a posição Elefa, e após Elefa conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8, e aciona 5462 no transponder. 180 aprovado, vitória da conquista, decola da 10 direita após Arbor, Arbor é Lefa. 119.8 é o controle e aciona 5462. Não, 2230, parte 3, já porta pronto para o inspecionamento. Chamará. Ainda mantendo condições visuais, vai na proa 230. Mil pés, proa 230. Rono 328, complete aproximação, torre 1895. Passando a torre 1895, gol 328. Chinelo 141, informe a velocidade indicada. 259. Redução para 2002, 209, 6141. 209, 6141. Torre 1, 18.95, ajuste 1015, um bom 1011, confirmando um bom voo, azul 4089. Ok, 1011, no ponto de espera 1018.95, azul 4089. Continua a aproximação, aguardando o altímetro 1011. 7, 3, 2, 2. 1, ingresso a Juliette, portão 05. Aeronave da Azul, Juliette, portão 5, 1, 9, 7. Bono 806, na escuta? Escuta. Acordando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Azul, a retaguarda, tem livre para o inspecionamento, portão 612, reporta táxi. E após a passagem do Azul, a retaguarda, livre para o feedback, 1806, vai reportar para o táxi. E a 1 no meu pé, está um tucano, está com férias, sem interferir com a aproximação. Gente, tem o tráfego no TQS, Oceanero 63 e no 5. Mato no meio, para informação, tráfego 2 horas, aeronave a 6 milhas, descendo... Passando 4 mil pés, em descida para 2 mil, é um Alfa 320, arroz 320, para a final da pista no zero. Massa no meio, pode manter a proa 180 e o limite vai ser a linha do litoral. 180 vai retornar pelo axé. Eu retorno pelo axé. Pela linha do litoral. Portão 11, livre acionar, reporta táxi. Vai botar para o táxi, 3193. Destino, Max Juliette Romeu. Segue para Arembete, senhor. A escuta permanente, Max Juliette Romeu. Gente na sua, Romeu. Viu, Janeiro, 6141. 6141, para o sequenciamento, mantenha a presente proa, desça para 2 mil pés. Após 5 milhas nessa proa, retorna na proa de duna. Ativo, mantém proa, desce para 2 mil, 5 milhas após, boa duna, hoje não é 61 no patrono. Massa no meia, ingresse agora no corredor axé, na próxima farol da barra, é forte o farol de Itapuã. Com 15 nós, Itamar, Quebec. Net 54, a Lima tem pistola 0, prepara para decolagem imediata, sinta autorizado. A Lima tem 97.0.54. Boa tarde. Oxana M1.41. Proa de duna, desce para 2 mil pés, reposta estabilizada. Esquerda, duna, desce para 2 mil pés, reposta estabilizada. 6141. Los 24, livre à direita no 219. Direita 219, 328. Azul 4089, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantendo o ponto de espera, azul 4089. Bono 806, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1011, um bom voo. Boa tarde. 200 de 100 graus com 15 nós. falta da decolagem da 1-0, vou no 3-4. Tarde, Bono 328, livrou na Foxtrot. Bono 328, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso, táxi lento. Táxi via Alfa, reportaremos ambos a Juliette, Bono 328. Bono 754, decolou agora aos 26, controle 119, decimal 8. 19-8, dá uma boa tarde. Boa. Oxa 63, 15, cheque trem, livre pouso na 10, vento é de 100 graus com 15 nós. Livre pouso, Oxa 63, 15. Bono 1010, é um Papa Alfa 32. Gente, não visual. Vitor Mike Quebec, informa o tráfego no sentido posto aeronave a 1510, um Tucano da Força Aérea, 5 milhas de distância. O Xanem 141, chame Torre, 1-1-8-9-5. 1895, obrigado, senhor. Massa no 6, chame Torre 1895. Possivelmente você vai ter que fazer ó, espera no setor para dar prioridade à aeronave Airbus 320 na final da 10. Chame agora 1895, Torre, com Massa no 6. 1895, Torre, obrigado. Controle bom, 974. 390, suba na saída Fuca, deslança agora 974. 390, Fuca. 4. De nós aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, 614. Torre, o fumaça no meio, no farol de tampão, no visual aqui com o tráfego papal. Vê se mantém o 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP agora, trip 5240. Copa autorização, Guarulhos. São 3805, só um instante de cópia Guarulhos, prepara a saída da Éolia da Bridge aguardando. Da Éolia da Bridge aguardando, 3805. Falta 3193, está pronto para o táxi com 139 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 30 autonomia. São 3193, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 190, ponto de espera Torre 1-18-95, ajuste 1011, um bom voo. O ajuste 1011, táxi autorizado, via pátio e alfa, 118.95 é a torre, obrigado, 3193. Bono 328, mantém a posição em sua táxi Juliette, após a passagem da aeronave da TAM, iniciando o táxi a partir do portão 11, após a mesma ingressa Juliette, portão 09. Gente, mantém a posição antes da Juliette, após a passagem da aeronave da TAM, prossegue Juliette, posição 9, Bono 328. São 3805, pronto, COP? 3805, está pronto para COP. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, letra após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-19.8 e aciona 5471 no transponder. O vento é de 100 graus com 15 nós. Ajuste 1011. Checado e checado, pouso autorizado, pista 0, XRM 1 no 14. Pêndulo 1-6. Segue conforme a rota do plano, 198 controle, 5471 no transponder. XRM 63 no 5, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando a Juliette para ingresso, XRM 63 no 5. Então 3805 correto, portão 4, chama pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar pronto para o pushback. 3805. Papapá, mais Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. A grande. Precisa permanência no a mil pés para o sobrevoo da área. Na escuta permanente autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado no meu pés, na sobremanente, não. 380 será coordenado. Fumaça 16 está autorizado, sinal da 10, aguardando autorização de pouso. Fumaça 16. O Xané 6141 no solo aos 30, livre à direita no 219. Lógica, pronto, cópia. Barra Grande autorizado, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. O controle em 1.19.8, torre em 1.18.95 e aciona o padrão 0153. Eu acho que é correto, no pátio 5 confirmando POB. Gente, transfere agora mesmo, 118.95, ajuste 1.011, um bom voo. Bono na Alfa, bom dia. Xuner 6141, bom dia, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando liberação do gate. Tiro via Alfa, manterá a 6 Juliette, 6141. O Oceaner 63 no 5, portão previsto ao 03. Vai tentar a movimentação do pátio assim que as aeronaves no ponto de espera liberarem, pode ingressar, Juliette. 03 portão. Quer as aeronaves movimentarem, está livre ingresso, posição 3, o Oceaner 63 no 5. Obrigado. Posicionamento passarela 2230 no pátio 3, na posição 5. Passarela 2230, pátio 3, livre acionar, reporta táxi. Reporta 2230. Após o pouso do tráfego do Tucano na curta final, azul. Após a passagem do Tucano na curta final, azul, passada de mar. Libre 5240, prossiga para 2.000 pés, 0.11, reporte apertado. 2.000 pés, o Trip 5240 reportará. Alô, 924, boa tarde, é o número 2 para a cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA, Caju, aguarda, número 9. Oceaner 6141, portão agora 6-12, tentando a movimentação do pátio, assim que possível, Juliette, posição 6-12. Ativo, manterá antes da Juliette para o portão 6, quando autorizar, 6141. Azul 4089, venta de 100 graus com 14 nós, tem nível de decolagem da 10. Nível de decolagem da 10, azul 4089. Informação novembro, gate 2, para Caju 90. São 3283, é o terceiro para a cópia, prepara a saída PUCA Jama aguardando. PUCA Jama aguardando, terceiro para a cópia, está 3283. Kilo Romeo Oscar, está autorizado até a Papá, reporte para ingressão na 7. Protesto, passarinho do 2230, PAB 574 horas, Salvador. O 2230, inicialmente táxi quando pronto, até a entrada do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Nesse é pátio 3, aguarda para ingresso no pátio principal, 2230. Xaner 6141, Juliette, 6-12. Juliette, 6-12, obrigado, senhora. ...4089, decolou agora os 35, controle, 119.8. 119.8, azul, 4089. Aparelho 2230, prossegue o táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1011, agora um bom voo. Índia e Alfa, agora o ponto de espera da 10, 118.95, 1011, 2230, obrigado. Gol no 394, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5466 no transponder. 193. Galeão, saída El, Leda Bridge, decola da 10, aerovia interceptada pêndulo 10. 119.8 é o controle, 5466 é o transponder. Voo no 394 correto, portão 5 chama pronto para o inspecionamento. Amarim. Solo Salvador, boa tarde, voo 600. Voo no 600, boa tarde, informação em curso November, é o terceiro para cópia, prepara a saída PUCA, transição de para aguardando. Voo no 924, pronto, cópia. Puxa, deve acionar o TAN. 3, 2, 1, 6. São 3, 2, 1, 6, portão 0, 1, livre acionar, reporta táxi. Gol no 9, 2, 4, pronto, copy. Pronto, Salvador, o 2, 2, 3, 0, da Pantadeira, do Brasil, a 2, 4, espera da 1, 0, pronto, 2, 0, montar. Gente, 2, 2, 3, 0, após a rolagem do TAN, Lima, tem pista 10. Após a Lima, tem. Voo no 806, decolou os 37, controle 119.8. 119.8, no 806. TAN 3193, tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus, com 14 nós. Livre decolagem, 90, TAN 3193. Curva esquerda, no perfil da saída PUCA, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 1, 19.8 e aciona 5503 no transponder. Autorizado 90 para Aracaju. Decora o perfil da PUCA Jamo, após Jamo Aracaju, 198 controle, 5503 de transporte, TAN 3283. TAN 3283 correto, portão 2 chama pronto para o inspeccionamento. Então, olha, 3283. Gol no 924, pronto, copy. Gol no 924, autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo, Aracaju, onde intercepta Permisque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1, 19.8 e aciona 5470 no transponder. Estamos autorizados para 330, 8, curva esquerda, PUCA, Jamo, Aracaju, 392. Gol no 924 correto, portão 10, chama pronto para o inspeccionamento. Amarelo. 600, pronto, copy. Pronto para copy, 600. Autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída PUCA, Jamo, Zipar, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5467 no transponder. Autorizado 370 para Natal, via Perzulu 10, decola da 10, curva esquerda, PUCA, Jamo, Zipar. Controle Salvador 198, transponder 5467, voo no 600. Voo no 600 correto, portão 8, chama pronto para o inspeccionamento. Chamaremos no 600. Solo Salvador 3805, posição 4, quanto para o inspeccionamento? TAN 3805, número 2 no setor, aeronave da companhia já no 01, iniciando o push back acionamento. Na minha escuta aguardando. Na minha escuta aguardando. TAN 3193, poderia voar direto à posição Leda? Autorizado direto da El 393. Direto da El, obrigado. Salvador, Xanair 320. 6320, Xanair, desça para 180 na chegada Maria. 180, está ligado 195. Trip 5595, copia o controle Salvador. Controle 119, decimal 8. 119,8. Trip 5240, check train, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 15 nós. Baixado travado, trip 5240, livre pouso. Chame a 320 devido a tráfego, falha de comunicação com o controle Salvador, você vai com a esquerda. A prova é a 035. Nessa prova só está autorizada a descer ao 060. 3035, descendo para 060, 6320. Solo Salvador, o trip 5447 para puxa acionamento. Trip 5447, parte 3, livre acionar, reporta táxi. Reportará para o táxi, trip 5447. O trip 5447 apenas confirmando vai iniciar o pushback acionamento, porém será o terceiro no táxi, ok? A aeronave da TAM já no portão 04, após ser liberado o setor aqui no pátio principal, será autorizado. Gente. Tá ciente, o trip 5447. No meio, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, ajuste 1011, agora um bom voo. Alfa, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Então, 3805 na escuta? Na escuta, prossiga. Aeronave da companhia retaguarda liberando o setor, após livre pushback acionamento, reporta táxi. Gente, após a aeronave, vai reportar para o táxi, autorizado livre acionamento. Salvador, boa tarde, trip 5240, na época. Trip 5240, inicialmente táxi via Alfa e mantém a posição na entrada da Taxi Kilo, aguardando para ingresso no pátio 3. Aeronave da companhia no pushback neste pátio, ok? Alfa, aguardando na Kilo para a entrada do pátio 5240. Porque a gente estava com ele até agora no TICAS, observando e estava acima quase 3 mil pés da nossa altitude atual. Trip 5595, agora sim, foram realizadas inúmeras tentativas para tentar contato com o senhor, porém, sem nenhum êxito. Foi agora na proa 9.